boa nova, palavra de vida, com o teólogo, o professor José Ramos Mendes. Estimadas e estimados ouvintes da Rádio Boa Nova, as minhas saudações amigas em Cristo Senhor Nosso. Terminamos o tempo pascal, neste fim de semana, com a celebração do Domingo da Santíssima Trindade, retomamos o chamado tempo comum, que havíamos interrompido com o tempo quaresmal e o tempo pascal. A festa da Santíssima Trindade coloca-nos diante do mistério da vida de Deus, que é uno na essência e trino nas pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos são aqueles que ao longo dos tempos têm tentado entrar na profundidade da compreensão deste mistério, sem todavia chegarem a qualquer conclusão. É natural que assim aconteça, visto tratar-se efetivamente de um mistério que só pela fé pode ser aceite, uma vez que a fé assenta na autoridade de Deus que revela e se revela. Já o grande teólogo Santo Agostinho, ele próprio, se cansou em busca de uma conclusão a que não conseguiu chegar. E quando, um certo dia, à beira-mar, ele refletia profundamente sobre o mistério da Trindade Santíssima, um anjo, disfarçado na pessoa de uma criança, diz-lhe que não procure compreender aquilo que humanamente é impossível de compreender. Porque, disse-lhe o menino, é mais fácil meter toda a água do mar nesta covinha escavada aqui na areia do que compreenderes o mistério profundo da Santíssima Trindade. Tal como os hebreus e os muçulmanos, nós cristãos proclamamos e acreditamos que há um único Deus. Para os hebreus, com o nome de Yahvé. Para os muçulmanos, Alá. Para nós cristãos, simplesmente Deus. São, aliás, estas as três religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. A essência do mistério da Santíssima Trindade está no facto de serem três pessoas iguais e distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais porque têm a mesma essência. Distintas porque a cada uma é atribuído um ato na criação, na orientação e na sustentação do universo. A Santíssima Trindade é família e família divina. É amor pleno entre as três pessoas. É vida em total e íntima comunhão. Acreditar na Trindade, na Santíssima Trindade, não pode ser entendido como aceitar um dogma ininteligível, distante, algo que nos ultrapassa e que está muito longe de nós. Acreditar na Trindade Santíssima é acreditar no amor que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm por cada um de nós. E acreditar que esse amor é a relação vital e doadora de toda a graça e de todos os dons. é acreditar que cada uma das pessoas da Trindade tem connosco uma relação amiga, amorosa, que nos estimula ao diálogo e à vivência com cada uma dessas pessoas. Somos filhos de Deus Pai, a primeira pessoa. Somos irmãos de Deus Filho, a segunda pessoa, o Verbo que encarnou e se fez homem no seio da Virgem Maria. Somos templos vivos do Espírito, a terceira pessoa. Com cada uma queremos ter uma relação de amor, de diálogo orante, de intimidade cada vez mais intensa. A Santíssima Trindade está no santuário do nosso coração, do nosso ser. Não devemos só contemplá-la nas maravilhas da criação ou nos mistérios da ação amorosa, redentora, mas dentro de nós próprios. Se o céu é onde está Deus, eu tenho o céu dentro de mim, afirmava Beata Isabel da Trindade. E já no início do cristianismo, quase nos primeiros grandes escritos teológicos, Santo Irineu afirmou: somos o céu a caminho, em demanda do céu. Templos, santuário, sacrário vivo das pessoas trinitárias, significa que elas estão em nós e nos habitam. A fé na Trindade implica também esta adesão, este mergulho interior, digamos assim, para encontrar em nós as pessoas divinas. O melhor meio para encontrarmos em nós as pessoas divinas é escutar e procurar aprofundar a mensagem da palavra que nos é revelada na Sagrada Escritura, e as leituras deste domingo são importantes na medida em que nos podem trazer alguma luz e ajudar a nossa fé na aceitação do mistério da Santíssima Trindade. A primeira leitura é do livro do Deuteronómio, capítulo 4, versículos 32 a 34 e 39 a 40. Nesta leitura está bem visível a pessoa do Pai, a quem se atribui a obra da criação, portanto, Deus Criador. O autor sagrado explana toda a obra criadora de Deus, a sua presença no meio do povo que escolheu e os benefícios que realizou em seu favor e conclui: só o Senhor é Deus. Cito a primeira leitura. Só o Senhor é Deus no alto dos céus e cá embaixo na terra, e não existe nenhum outro Deus. Hás de cumprir, dirigindo-se o autor sagrado ao povo, hás de cumprir as suas leis e os seus mandamentos que hoje te vou comunicar. Assim serás feliz, e os teus filhos também depois de ti, e traz vida longa na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. O salmo responsorial é o salmo 32. É um hino à palavra criadora e proveniente de Deus. É a celebração da obra de Deus na criação, organização e manutenção do universo. Por isso, no refrão, nós cantamos: feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Vale a pena ouvir aquilo que o apóstolo Paulo nos transmite nesta leitura. Cito: todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes um Espírito que faça de vós escravos e torne encher-vos de temor. O que recebestes foi um Espírito que faz de vós filhos adotivos e que nos leva a abrasar Abba, ó Pai. Mas se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se tivermos sofrido com Ele, também com Ele seremos glorificados. O homem nunca teria a ousadia de chamar a Deus seu Pai se Jesus, o Filho de Deus feito homem, não nos tivesse ensinado a tratá-lo assim, de uma maneira tão familiar. Foi, na verdade, Jesus que, depois de nos ter revelado a bondade de Deus, nos tornou seus filhos ao dar-nos o seu Espírito, pelo qual nos unimos vitalmente ao próprio Deus. Filhos de Deus em Cristo, herdeiros com Ele do mundo novo, em que Deus será tudo em todos, somos realmente mulheres e homens livres. Somos realmente filhas e filhos e não escravas nem escravos. O temor que caracteriza as relações entre Deus e a mulher e o homem foi substituído em nós pelo amor filial e há de provocar em nós uma caminhada de esperança para a glória. Nesta leitura, como acabamos de ver, sobressai a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, a quem é atribuída a obra da redenção, obra que nos leva, como acabamos de ouvir pela pena do apóstolo Paulo, que nos leva, de facto, a chamarmos a Deus nosso Pai, porque somos seus filhos e, consequentemente, seus herdeiros. O Evangelho é de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. São os últimos versículos do Evangelho escrito por São Mateus. É parte da descrição da ascensão do Senhor ao céu. Mas o final fala-nos já deste mistério da Trindade Santíssima. E por isso o destaco. Jesus aproximou-se dos discípulos e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. E depois, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-lhes a cumprir tudo quanto vos mandei. E eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. É um ponto de partida aquele que se assinala no final do Evangelho de hoje. Jesus Cristo olha o mundo e a história como Senhor poderoso, para lhe oferecer a sua vida, o Espírito Santo, a sua intimidade com o Pai, para lhe dar, através do batismo, o dom da libertação e da reconciliação, que é obra das três pessoas divinas. Enviados para todos os povos do mundo, os apóstolos anunciarão por toda a parte que Jesus continua vivo e deseja que todos os homens e mulheres participem da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Pai que veio até nós no seu ato criador. Do Filho que foi gerado e enviado pelo Pai a anunciar a boa nova, a cumprir a lei e os profetas, a salvar o que estava perdido, a completar a obra do Pai, do Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, e por Ele enviado, para nos ensinar a recordar todas estas coisas, permanecendo junto de nós na sua ação santificadora, até que Deus seja tudo em todos, como diz o Evangelho. No fim de contas, como o próprio Evangelho assinala, até ao fim dos tempos. E hoje, neste momento histórico que nós vivemos, com todas as suas virtualidades e defeitos, com todas as suas inquietações, com todas as preocupações, com todas as angústias, hoje, neste momento histórico que todos nós vivemos, uma coisa é certa, é que a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na nossa história, e se lhe abrirmos o nosso coração na pureza original a que o batismo nos levou, eles estão presentes também em nós, para interagirem connosco na construção daquele mundo de paz, de verdade, de justiça, de perdão, de amor, de bem e de felicidade que todos nós ambicionamos. Amigos ouvintes, mais uma vez agradeço a atenção que me dispensastes. Desejo-vos um santo domingo, uma ótima semana cheia das melhores bênçãos de Deus. Obrigado. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Boa Nova. Palavra de Vida. Com o teólogo, o professor José Ramos Mendes.